Apenas uma brincadeira, rapaziada. Eu sei que vocês me odeiam, mas não leve pro coração. Tá manda, coronel. Ok, vamos lá. Tava em dúvida sobre como começar. Fiquei pensando e cheguei numa conclusão. Vou começar pelo mais bobo, cujo nome é Lucão. Lucas é um cara bem legal. O Lucas é um cara bem bacana. Ele fala sozinho, atrapalha a aula. Ainda por cima, gosta mais do que o olhão. Eu vou ter que falar de outro, na moral. O Lucão, quando nasceu, caiu no hospital. Vamos falar do Nicolas, porque ele é um cara bem zica. Eu ia deixar por último, mas o nariz dele tá furando fila. O Nicão é um cara fiel, por isso chegou a sua vez. Eu tentei gastar ele, mas quem não morre em 2023? Agora chegou a vez dele, o querido Daniel Mendonça. Chamando na sala da sonha. Pelo que eu fiz, tu não vai dar pra colocar o mano na lista. Mas é só parar de fazer merda que na próxima participa. O canal tá ligado, é sucesso. Ele sabe que nós é nós e o resto é resto. Espero que ele não fique frustrado. E se ficar também corre pros Eduardo. O Bernardo dá até pena de falar. Magro puro osso, bate um vento, só falta voar. Fazendo a rima eu mando sem fofoca. Duas esmeralda no meio de tanta bosta. Papo reto, mano, não se assemelhe. A única coisa que eu queria é do Bernardo, a prima dele. Agora é minha vez e tu tá ligado. Vara pau, girafa e até compasso. Uns já me chamaram até de falso. Tô sempre sendo surpreendido. Já ouvi chato, lixo até metido. Mas sinceramente, eu não ligo não. Vem com a guerreira, eu sou da tropa do Magrão. Tropa do Magrão, tropa da emenda. Quer ser pior que nós, nem tenta. Tropa do Lucão, tropa do Canela. Um salve pro Leão que sempre vai ser o reserva. Eu já ia me esquecendo do meu mano André. Conhecido como Bala, sou espanta mulher. Mas eu tô com uma dúvida, será que alguém me explica? Porque o André terminou com a Kira. Agora sem zoeira, eu vou finalizar. Um salve pro mano Bola e outro pro Salah. Chegaram agora e querem sentar na janelinha. Julia e Joane, vocês são bem chatinhas. Tropa do Magrão, tropa da emenda. Quer ser pior que nós, nem tenta. Tropa do Lucão, tropa do Canela. Um salve pro Leão que sempre vai ser o reserva. Vocês por serem os amigos que eu nunca tive. Que da hora da cor.